Alô, esquilo, modifique o transponder para 01132. Sim. Liga 9, tu deixa me Recife, na frequência no 22 decimal 8. 22 decimal 8, eu contei na frequência. Grau 089. Autorizado a falar de passagem, eu confio no pátio. Gente, guarde um minuto, copo. 09975 para o saco, com dois a bordo, 3 horas e 20, ao Fernando Guarulhos. Federal 9975, táxi autorizado via Pátio 3, Pátio 1, Taxiway Indy e Taxiway Alpha. Quando pronto, chame torre 118 decimal 95, ajuste 1017. Pátio 3, principal, Indy 7895, 17 o ajuste, Federal 9975. O quilo decolador 09, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, braço 40, a favor de autorizado, Serra Delta, uniforme Oscar, via rota do plano de voo, nível inicial 050, após 30 milhas, nível 055, saída lotar, decolada pista 17, primeira curva, esquerda, transponder 0133, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Vitor Kilo Delta, destino Serra Delta, uniforme Oscar. Vitor Kilo Delta, cotejamento correto. Confirme para mim. Vitor Kilo Delta, ciente, para acionamento de táxi, chame torre 118, décimo 95, ajuste 1017, boa viagem. Autorizado a alinhar e manter 1-0, geral 997. Isso é Tarife e o Charles Zulu. Gente, é ponto visual com campo, direto Charles Zulu. Beleza. Controle, eu acho que agora fica uma modificada a presença, pra vocês dar uma no 1500. Tá modificando as áreas de voo no momento? Afirmativo, eu acho que agora fica. 5973, autorizado, reporte pronto para o táxi. Mantenemos o táxi 5973, viu? Tem meu distante que consegue parar a luzinha? Toma 1500, olha o sabor aqui, ó. Gente, eu vou ir direto para a boinha, olha o sabor aqui. Gente, olha o sabor aqui, ó. Salvador, muito bom dia. Rio 5975, informação Golf. Rio 5 para 1950. Rio 5975, acima identificação, detalhe nível de voo 050, voe direto Itapa para interceptar a chegada Mari. Direto, posição Itapa, descida 050. Ele é o senhor, ele tem para 1 mil pés com São José. Afirma, visual 050. Papa Romeo Mike, IEC Uniforme se encontra na posição 14 do pátio 1, solicita autorização de rebote para o FING número 11. Papa Romeo Mike, IEC Uniforme, autorizado o rebote da remota 14 para o portão 11, informe ao término. Mike, IEC Uniforme. Papa Tango, Juliette, Charles Zulu. Papa Tango, Juliette, Charles Zulu. Continua a aproximação, é ponto de escuta, final 17. Zulu. Alfa Charlie Mike, toma seu curso hotel, aguarde cópia número 2. Tá, tá aguardando. E o Alfa Charlie Mike tá vendo, ela mais toda, falando assim. Então, Golf Mike Alfa, pronto, cópia. Tango, Golf Mike Alfa, na escuta do solo. Mike, na escuta do solo? Chamativo, prossiga solo. Passa, passa, Alfa Charlie Mike, autorizado, Serra Índia, November, Kevin via Golf 677, nível 180, saída Coral, decolada pista 17, primeira curva direita, transponder 5, 111, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Um bando de pássaros final 17, autorizado com 17, vento 100 graus, 099. Confirme visual com campo. Afirmo visual com campo, baixado travado 17. Você está feliz de sortear, Juliette na Vênus Aberta, decola 97, curva direita, na Vênus 77, pega coral, Papapá, Alfa Charlie Mike, cotejamento correto, Serra Juliette, November, Quebec, confirme o PLB. Estamos com 07 a bordo, com 5 horas e 30, alternando em Salvador. Papapá, Alfa Charlie Mike. Para finalmente táxi, chame torre 118.95, o ajuste é 1017, boa viagem. Papapá, Alfa Charlie Mike, autorizado a acionar reporte táxi. Autorizado, mantenha o número no setor, Mike Juliette Romeu. Autorizado, mantenha o número 3, Mike Juliette Romeu. Certo, Romeu. Frequência, boa tarde. Pessoal, bom dia. 5973, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0 via pátio 3, pátio 1, táxi 8, indetação e alta. Quando pronto, chame torre 118.95, o ajuste 10, 17, confirme a autonomia. autonomia de 4 horas e 10. Claro, 75, contato horário, decolagem, submantém nível de voo 360, pássaro 2000, voo em Leda. 36, 2000 Leda, está agora, na 970. 3 Alfa Índia, 3 Pátio 3, Pátio 1, Índia Alfa, 18 a 5 do Panchero, 5903 Índia. Eu vou filmar aqui Alfa, não é isso que eu tô te falando. Falo, é o passaredo 2223, pagou com autorização, vitória da conquista. Passaredo 2223, informação em curso hotel, autorizado Serra Bravo, Quebec Vitor, via rota do plano de voo, nível 180, saída Arbo, Elefa, decola da pista 10, primeira curva direita, transponder 5110, frequência do controle de Salvador, 120, decimal 8. Autorizado 180 para vitória da conquista, Arbor Elefa, decola do 90, curva direita, 5110, o transponder e 1208, controle com a informação hotel agora. Vento 090 graus, 099. Meu Mike Yankee Uniforme informa o término do reboque. Obrigado e um bom dia. Mike Yankee Uniforme, gente. Papatango Vitor Kilo Delta, mantém a posição em aguarda para o decolagem. Dário, autorizado ingresso, autorizado alinhar e manter o nosso. Alfa Agostinho informa que é 3 horas para a Lagoinha, seria 3 e meia horas. Solicita para ver que o controle vai livrar para 10 em mais um minuto. Solicita mudar o destino também para a Serra Índia, Zulu, Alfa, Cordeiro, Serra Índia, Zulu, Alfa. Alfa Agostinho. Falou destino agora mais 42 milhas com o Alfa Agostinho. Gente, informe sua estimada de pouso. 10:38. 10:38, copiado, registro radar terminado, autorizado a semana frequência livre para a coordenação do seu voo, Alfa Bosquilo. Bosquilo, essa frequência livre de semana agora, obrigado, até um bom dia, obrigado, até um bom dia. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973 na Puca. Rio 5973, contratado na decolagem, submantém a nível de voo 360, passando 2000 pés, vem na trilha de Jamo. 2000 Jamo. Por gentileza, possibilidade de nível final 310? Podemos correr na Concentro Recife, Rio 5973. Grato. Rio 5975, chefe de torre, 18, decimal 95. 75. Metrô no 0, 17. Papá, muito grato, já ajustado, ó, qualidade. Serra Bravo, Golf Romeo, via Up Zulu 10 até Taubaté. Nível 360, saída Nael Leda Motiva. Decola da pista 10, primeira curva, direita. Transponder 5114. Frequência do controle 120.8. Muito grato. Zulu 10 até Taubaté. Decolagem da pista 10, primeira curva direita, Dael Leda Motiva. 5114, controle 1208, vou crochetar ao hotel 179. 1759, seu planejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportaremos pronto, voo 1759. Como é que tem a gente manter a posição? Passa a posição na papel, confirmar o vento, 5975. 5975, venta 080 graus, 079. Passaredo 2223, pushback e acionamento. Passaredo 2223, autorizado, reporte pronto para o táxi. Vai reportar táxi 2223. Paulo Salvador, bom dia, auxiliar 9970, informação hotel. Solicita 340 para Teresina. Federal 9970, formação em curso. Hotel, guarde um minuto com a pé. Guardo. Rio 5975, autorizado táxi via Alfa Kilo para o Pátio 3, atento ao balizador. Alfa Kilo para o Pátio 3. Federal 9970, pronto cópia. Aprova cópia, Federal 9970. Federal 9970, autorizado Serra Bravo Tango Eco via Upper Zulu 20, nível 340. Saída Momo, transição Nenim, decola da pista 10, primeira curva, esquerda, transponder 5106, frequência do controle Salvador 120, décima 8. 340 Teresina, presumo 20, decolando da 10, com curva esquerda na Momo, transição Nenim. 5106 o transponder e 108 o controle, geral 990. Federal 9970, o planejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Vai reportar, Federal. Kilo Delta, autorizado usar direto a Lagoinhas. Direto a Lagoinhas, Vitor Kilo Delta. Salvador, bom dia, voo 0902, informação até. Voo 0902, sem identificação, desça até nível de voo 050, vem na proa de TAP para interceptar a chegada na área. Destino 050, levou a TAP, 092. Mike Leite Romeu, abandonando o Simões Filho, vai para a sua velocidade baixa, através de Dona. Tente, Mike Leite Romeu. Bom, 53 no POP, 7 horas de autonomia, alternando Salvador, pronto para o táxi. Chafaredo 2223, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10 via pátio 1, taxiway Índia e taxiway Alfa. Quando pronto, chame torre 118.95, ajuste 10.17, boa viagem. Bom, meio 17 para ajuste, livre táxi, pátio Índia, ponto espera, pronto para o chafaredo. Salvador, bom dia, azul 4234, informação hotel, seria a nossa autorização 350, você. Azul 4234, informação com o seu hotel, afirmo, aguarde um minuto, cópia. Na pista. Passarei 2223, quando pronto, chame torre 118, decimal 95. 295, obrigado, senhor. Azul 4234, pronto, cópia. Confirme. Azul 4234, faça um cheque rádio, transmissão cortada. Azul 4234, passa a cota. Azul 4234, autorizado Serra Bravo Romeu Foxtrot e a Upper Zulu 17, nível 350. Saída Puca, Jamo, Aracaju, decola da pista 10, primeira curva, esquerda, transponder 5121, frequência do controle, Salvador 120, decimal 8. 350, Recife, o Azulu 17, decola da 10, curva à esquerda, na Puca, Jamo, Aracaju, 5121, 208, Azul 4234. Azul 4234, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Informa. O solo, gol 1759, 908, pushback e acionamento. Gol 1759, autorizado, reporte pronto para o táxi. Sente, passaremos pronto o táxi, gol 1759. Salvador, gol 1649, bom dia, informação, hotel. 1649, informação, hotel, curso, guarde um minuto, cópia. Nada, agora no 649. Voo 1759, confirme a última informação? Confirmo, informação hotel. 1759, ciente, informe pronto para o táxi. Amarelo, pronto. Autorizado de 4, 0, vento 1, 0, 0, grau 079. Iniciando 2, 2, 3. Voo 1649, pronto, cópia. Pronto, cópia, agora 649. Voo 1649, autorizado Serra Bravo, Papa Serra, via Upper Zulu 44, nível 360, saída Dael, Leda, Porto Seguro. Decola da pista 10, primeira curva, direita, transponder 5124, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Pesado nível 360, posto seguro, via Upper Zulu 44, decola a pista 10, da Euleda, posto seguro. Transponder 5124 e o controle Salvador 120, decimal 8, no 649. Voo 1649, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Baixamos pronto para o pushback e acionamento, voo 1649. Para o pushback e acionamento, será o 9900. 208, obrigado. Geral Naval 70. Passaria do 226, contato na decolagem, submantém o nível de voo no 80, passando 2 mil pés, autorizado voar direto para Lessa. 7, após 2 mil, voa Lessa, o passaria 2223. Validade descida, Vitor Sul Delta. Tango Victor Sul Delta, desça até 4 mil pés, após a critério, reporte passando 4 mil pés, o controle desconhece o tráfego nesse setor. Vai apontar para 4 mil, Vitor Sul Delta. Geral 9970, transmissão baixa, 2/3. E agora, 4.0? O 1092, deixa sem restrições para 2 mil pés, ajustado 1097. Autorizado o final do procedimento, ele acha que seja o seu 10, reposto no localizador. Sente, destino 2000, autorizado a X-Ray, chama o localizador 092. Autista no 0 via Pátio 1, Pátio Ray Índia e Pátio Ray Alfa. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 10, 17, boa viagem. Sente, levere táxi via Pátio e Alfa na Pantera 3295, ajuste 1097, gol 97, com 9, bom trabalho. Manor, gol no 649, pitchback, acionamento, posição 6. Gol 1649, em coordenação com a equipe de solo, após passagem do Boeing 737 da Teutonia, em direção ao ponto de espera, autorizado o pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado o pushback, acionamento, a passagem do Boeing da companhia, plano 649. Romeu Hotel, Juliette, a informação em curso hotel, confirme, pátio 4, Manati. Hotel, Juliette, aguarde, 1 minuto, copy. Autorizado ANE, decola, 190, 100 graus, 099. Gente, a linha decola da 10, 1759. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, com ajuste 1017, boa viagem. Livre táxi via TAT, Tati Índia, ponto esperada 10, grau 990. Corrigindo aí a alternada São Luís, com 4 horas de autonomia e 2 pessoas agora. 99, Federal 9970, alternado São Luís. Aqui. O Delta se estará terminado, 3 anomilhas norte de Salvador, autorizado a chamar na frequência livre. O controle se conhece que está nesse setor. É, muito ajuda. Tá bom, meu hotel Juliette Serra, autorizado. Manati, 1010, decola na pista 17, restrito no corredor Axé, aguardando a liberação do controle. O transponder 0145, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Senhora, aqui entrou da aeronave onde quer. Auxiliar de somente para informação, um Boeing 618 se aproximando para a final da pista 190. Cliente, agradece a informação, um Boeing 618. Ah, o meu atendimento é autorizado a acionar, reporte táxi. Papá Romeu, Whisky, Golf e Oscar, só o Salvador. Papá Romeu, Whisky, Golf e Oscar, confirme o horário da notificação. Volo 36, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, gol 9759, bom dia. Salvador, gol 649 para o táxi, com 75 a bordo, só no 63 horas, alternativa Salvador. 59, contato retorno da decolagem, se mantém nível de voo 360, passando 2006, autorizado o Vale da Toledo. Direto Leda voando, voo 9759. 9970, ponto de espera. Liberal 9970, autorizado alinhar e decolar 190 grau 09. Livre, alinhar e decolar 10 Salvador 1092 agora. Boa 0092, completo final do procedimento, chame por 1198, decimal 95. 1895092, da Gol. 83. Afirmativo, cliente hotel, autorização para hora da conquista. Azul 2783, informação com o seu hotel. Aguarde cota número 2. Guarda. Cinco com 092. Salvador, bom dia, número 649, ponto de espera, ponto de espera, ponto de decolagem. Bom, número 649, bom dia, mantenha ponto de espera. Ponto de espera, ponto de espera, ponto de espera, ponto de espera. Meu isco foi ótimo na escuta. O plano foi apresentado aqui na sala S, Salvador. No, na sala S de Bolha do Galapa, é isso? Sim, já aguarde de fome. Então, meus que confiança, estamos em contato com a sala S. Eles nos informaram que é para o senhor entrar em contato com os mesmos. porque ponto seguro não foi coordenado. Já foi entrado em contato com a sala mapa. Nós temos a alternativa de Salvador, em alto, 090, perfeito? Isso há mais ou menos 50 minutos atrás. Nós checamos aqui no nosso sistema, não encontramos o seu plano e após consultar da sala E, a mesma também não possui. E solicitou que o senhor entrasse em contato com a mesma para solucionar o problema, ok? A mesma sala E está aqui ou está lá? Está aqui. Tom 649, autorizado alinhar e manter para o sono zero. Do 2783, pronto, cópia. Na escuta? Azul 2783, autorizado, Serra Bravo, Quebec Vitor, via rota do plano de voo, nível 200, saída Abo, eleva, decola da pista 10, primeira curva, direita, transponder 5117, frequência do controle, Salvador 120, decimal 8. Ativo, autorizado, vitória da conquista, nível 200. Decola pista 10, perfil da Arbor, transição Elefa, primeira curva à direita, vem conforme rota. Transponder ao 5117, o controle 1208. Azul 2783, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará. Como o último bloco. Palme é o uísque Golf Oscar, tá, Salvador? Não consegue falar Salvador, Salvador, Gol 092, que jogou boa. Gol 092, autorizado Alfa Juliette para o portão 05. Alfa Juliette 05, 092. Uísque Golf Oscar, mantenha, escuta. Papá Romeu, Papá Alfa Serra. Confirme o pátio que se encontra, a pista que defala. Papá Alfa Serra, aguarde um minuto, cópia. Decolou os 44, chama o controle 120, decimal 8. Papel 208, pelo menos continuar bom dia. 204, autorização, repeat. Programa 649, bom dia. Léo Leda, seguro. Programa 649, contato radar, decolagem, submantenha nível de voo 360, voo, após passar 2 mil pés, voo direto Leda. Campo 360, após 2 mil Leda, programa 649. Céu de Dete, Serra, fora do solo, aos 45, compra do litoral sul, chama o controle 1202-8, bom voo. 1208 é o controle, grato por serviço. Autorizado Juliette para o portão 05. Juliette para o 5, 092. O meu desconfiança na escuta. Ok, só para informar a situação. Entrei em contato agora com a sala S, a mesma disse que o plano foi apresentado em Pojadores da Lapa com o alternado de Porto Seguro. E como Porto Seguro está coordenado agora, não é possível ser transmitido esse plano, ok? É, não é possível fazer uma CHG, porque o horário já passou. Então, a partir de agora, no caso, teria que entrar em contato com a sala S para apresentar um novo plano. Afirmativo, a sala S de Salvador também informou que foi feita o contato com a sala S de Lapa, só que a mesma ainda não deu retorno, então estamos aguardando. Também Recife, 125, decimal 4 e 5. 25, 4, 5, Romeu Papá Alfa Serra. Tá escutando o solo? Papá Romeu Papá Alfa Serra, confirmando plano visual, né? Papá Romeu Papá Alfa Serra, ponto 4. Papá Alfa Serra, autorizado Serra November, Bravo Oscar, via rota do plano de voo, nível 105, saída corredor Axé, decola pista 17, restrito 1 mil pés no corredor Axé, com curva à direita, transponder 5042, frequência do controle 120, decimal 8, restrito corredor Axé, aguardando liberação do controle. Romeu, Papá Alfa Serra, cotejamento correto, confirme o PLB. Alfa Serra 04 copiado para acionamento de táxi, chame torre 118-95, boa viagem. Autorizado Serra Bravo Romeu Foxtrot via Hotel Zulu 17, nível 330. Decola da pista 10, primeira curva esquerda. Sai da Puca, Jamo Aracaju, transponder 5151, frequência do controle de Salvador 120, décima 8. Salvador Azul 4234, posicionamento, Costa 1. Zulu 830, autorizado Recife, via Zulu 17, nível 330, decola da pista 10, curva direita, pode ser esquerda, pode decolar, saída Puca, então Jamo, direto Aracaju, 5151. Pode transponder 120.8 é o motor de saída, tá 3830. Então 3830, confirmando curva esquerda após decolagem, acionamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Relativo, curva esquerda após decolagem, acionamento pronto, está preparando pushback e acionamento. Então 3830. Azul 4234, autorizado pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Azul 4234. Tem 133, decimal 25. 3325, gol no 649, bom dia. Romeu Papá Alfa Serra, autorizado táxi 70, exceção Papá altímetro 1017. Rio 5975, informação do curso hotel. Temos a informação hotel, por agora pode. Rio 5975, autorizado Serra Bravo, Foxtrot Zulu, via Hotel Zulu 19, nível 350, saída Momo, transição Froti, decola da pista 10, primeira curva, esquerda, transponder 5155, frequência do controle de Salvador 120, décima 8. Autorizado para Fortaleza, nível 350, fora da pista 1-0, do Zé Momo Froti. Responde 5-1-2-0-9-0-9-0-9-0. Rio 5975, cotejamento correto, recorte pronto para o pushback e acionamento. meu papá Alfa Sierra, autorizado a alinhar e mantém pistão na saída. Romeu Tango, Uniforme Charlie, informação em curso hotel, com quem meu pátio que se encontra e pista que decola? Estava o pátio da Aerostar, decola da pista no 7280 para Chiquichique, que é novembro, é que Tango, Uniforme Charlie, aguarde 1 minuto, copo. Romeu Tango, Uniforme Charlie, pronto, cópia. Pronto, Tango, Uniforme Charlie, autorizado Serra November, X-Ray Quebec, via rota do plano de voo, nível inicial 280, até 200 milhas de Salvador após nível 065, saída Momo, direto, decola pista 17, primeira curva, esquerda, transponder 5144, frequência do controle de Salvador, 120, décima 8. Obrigado, Tango, Uniforme Charlie, cotejamento correto, confirme o PLB. Tango, Uniforme Charlie, na escuta do solo. Público, você está no contato com o seu serviço, está no contato a bordo, está presente 4 horas de 30 de autonomia, nossa alternativa será para o Canadita. Tango, Uniforme Charlie, para acionamento de táxi, chame torre 118, décimo 95, o ajuste é 1017, boa viagem. Azul 4234, acionado para o táxi, criador de 118, 2048, alterna Maceió. 4234, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via táxi Índia e táxi Alfa. Quando pronto, chame torre 118, décimo 95, ajuste 1017, boa viagem. Espaço para a zona 0, Alfa Índia, lá de 895, no 097. Obrigado, Maria, vamos trabalhar. Azul 4234, corrigindo, Taxi Índia, Taxi Alfa. Alfa. Alfa 3230, Alfa 3830, autorizado pushback em acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado em colapso no 0 vento, correção 17, vento 110 graus, 089. Olá, bom, muito bom dia, azul 4234, quantos para zona 04? Azul 4234, autorizado a alinhar e de colapso no 0 vento 110 graus, 079. Azul 4234. 5975, por gentileza, senhor, não muito pesado hoje, poderia coordenar nível 310? 5975, aguarde coordenação, mantenha escuta. 5975 em coordenação com o Centro Recife, foi autorizado nível 310. Cliente autorizado 310 para o Rio 5975. Alfa Sierra, correção Papá, Romeu Papá, Alfa Sierra decolou ao 57, mantém restrito no meu pé do corredor Xeixão, controle 120, destino ao 8, bom voo. 208, mantinha, obrigado, Papá, Alfa Sierra. De Salvador, mantinha, Papá, Romeu, Papá, Alfa Sierra. Papá, Romeu, Papá, Alfa Sierra, completando a decolagem. Autorizada sua subida até o nível de voo 1905, só me atrevi a outro destino? O destino é 290. 1008 com o controle agora azul 4234, obrigado, senhor, bom trabalho. Aguarde a trilha de outro destino para a Alfa Sierra. Gente, mantendo o corredor axé, pode, o Papão Alfa Sierra pode subir para 105, está presente? Utilizado subida. Confirme? Utilizado sua subida para 105. Ok, obrigado, Papão Alfa Sierra. Fortaleza 310, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10VA. Taxi Índia e Taxi Alfa. Quando pronto, chame torre 118.95. O ajuste é 10.17. Boa viagem. 17, Índia Alfa, com espera, chama a torre 895. Obrigado, bom dia. Para o cruzado 2000, direto Jamo, azul 4234. Obrigado. Autorizado o voo para o do destino, Papá Alfa Sierra, quando possível, seu chamado de pouso. A gente aguarda só mais um instante para o chamado de pouso, Papá Alfa Sierra. Tango Golf Mike Alpha, São Salvador. Golf Mike Alpha 545. Torre Salvador, bom dia, Tan 3830, tá pronto, ponte espera da 10. Tan 3830, autorizado, alinha e mantém pro 10. Liga ali, mantém a 10, Tan 3830. Pronto para o pushback, acionamento qualificado. Tá, vou e direto rotatória, a parte da descida. Direto rotatória, já no ponto de descida para a pista do zero, o novembro Charlie. Vou fazer novembro Charlie Lima, desce para 1500 pés, perdão, desce para 4500 pés, ajuste 1097. Novembro de Charlie Lima, desce para 4500 pés. 4500 pés, Papá Alfa Sierra, informa o tráfego sobre o Zona Luna, Robson 44, mantendo 500 pés. Gente, Papá Alfa Sierra. Juliette, Tango Zulu, informação em curso. Hotel, confirme o pátio que se encontra e a pista que decola. Aqui é Tabaité, pista 1-0. O Salvador, Papá Rabel, Tango, uniforme Charlie, está acionado, pronto para o pátio. Confirme o Tango. então o uniforme Charlie pronto pro táxi? Hoje sim, querida, tô verificando. Gente, o time entrou na 097 e a voz de vocês vão passar. Hoje sim, tá, entrou o táxi, deixa ela passar, é só que não está pronto, vai conversar agora. Direita, transponder 5137, frequência do controle, Salvador, 120, décima 8. Salvador, conforme, requerendo o nível 100, pode ser falado, curva à direita, precisa sair da ponta, responde 5137, controle 1208. O Papatango, Juliette Tango. Papatango, Juliette Tango Zulu, cotejamento correto, reporte pronto para o controle também. Aproximação agora, o Tango Zulu. Papatango, Juliette, Tango Zulu. Para o acionamento e o táxi, chame torre 118, décima 195. Confirme, decola a pista 10. Vamos aqui, 10, 2, 95 agora. Tango Zulu, obrigado, bom dia. Tango Zulu. Continua para nós, Juliette, Tango Zulu. Autorizado um acionamento e aborto site. 1095, informação em curso, hotel, pronto cópia. Negativo, gente do hotel, pronto cópia. 1095, autorizado Serra Bravo, Charlie, Foxtrot, via Hotel Zulu 21. Nível 360, saída Arbor, Elefa, decola da pista 10, primeira curva, direita, transponder 5172, frequência do controle, Salvador 120, decimal 8. 3095, Salvador com 15, decola pista 10, curva direita, Arbor, Elefa, 360, rota Brasil Lezona, 5172, transponder 208, Salvador, grato, gol 1095. 1095, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Portanto, na posição número 5, obrigado, 1095. Autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Pátio 3, Pátio 1, Taxiway Índia e Taxiway Alfa. Quando pronto, chame torre 118, décima 195, o ajuste é 10, 17, boa viagem. Índia, Pátio 3, Pátio 1, Alfa. Terra, só tem um chamado de pouso. Ok, chamando o pouso aos 1245. Alfa, Terra, copiado. 1245. Ok, está bom, Terra. Chama controle 120, 8, bom voo. 208, chamará Tango e chama Charlie.